já sentiu, meu pecado já sumiu e que Jesus vai batizar. Já está chegando a hora, é o momento de poder. Mas só quem estiver crendo é quem irá receber. Não fique aí calado com seu coração fechado, pois Jesus quer te encher. Existe anjo de fogo com a bandeja de ouro preparada pra você. Mas que fogo maravilhoso, que poder transformador. Venha pra essa chama dele, sei que aqui ainda tem crente que esse fogo não queimou. Mas que fogo maravilhoso, isto é poder de Jeová. O crente salvo já sentiu que o pecado já sumiu e que Jesus vai batizar. É só o quebrantamento, deixa Jesus operar. Esta bênção vale ouro, busque batismo com choro, Deus quer ver você chorar. Quem chora a vitória alcança, não perca as esperanças, então busque um pouco mais. E receberás poder para curar os enfermos e expulsar a Satanás. Mas que fogo maravilhoso, que poder transformador. Venha pra essa chama dele, dizer que aqui ainda tem crente que esse fogo não queimou. Mas que fogo maravilhoso, isto é poder de Jeová. O crente salvo já sentiu que o pecado já sumiu e que Jesus vai batizar. Aê, irmão, se tem esse fogo maravilhoso caindo sobre a tua vida agora. Aleluia, oh, maravilha de Deus. Mas que fogo maravilhoso, que poder transformador. Venha pra essa chama, vem dizer que aqui ainda tem crente que esse fogo não queimou. Mas que fogo maravilhoso, isto é poder de Jeová. O crente salvo já sentiu que o pecado já sumiu e que Jesus vai batizar. O crente salvo já sentiu que o pecado já sumiu e que Jesus vai batizar. O crente salvo já sentiu que o pecado já sumiu e que Jesus vai batizar.